Hotel Salvador, o Alfa Zulu Hotel, confirma o término do reboque para a posição de número 8. Gente, Alfa Zulu Hotel,